A Vigilância Sanitária de Foz do Iguaçu irá intensificar a fiscalização sanitária durante os 4 dias de carnaval, na Avenida Duque de Caxias. De acordo com o chefe da Vigilância Sanitária do município, Paulo Cícero Braga, o objetivo é possibilitar o consumo de alimentos com segurança e qualidade para a população, na Praça de Alimentação da Passarela do Samba. Segundo Paulo Braga, para este período de carnaval, foi realizado um treinamento para as boas práticas de manipulação de alimentos. Essas atividades preparam os ambulantes no manuseio correto dos alimentos. Os projetos da área onde acontecerá o carnaval estão sendo analisados para ver se tudo está de acordo com as condições sanitárias necessárias. Após a montagem da praça de alimentação, a equipe da Vigilância Sanitária atuará nos 4 dias. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.